aqui a respeito do Capitão Furtado. E vamos começar o programa de hoje com Mococa e Moraci cantando o arrependimento, atendendo a Rosalindo Capote, Rosalino Capote, residente no Jardim do Estádio, em Santo André. E depois com José Bétio, Saudade de Laguna, solicitação de José Fernandes, do bairro Fundação, em São Caetano do Sul. Ela sabia que amá-los era prazer e martírio. Sucedeu longe daqui, por uma terra sem nome. Entre os dois que a queriam, somente a um aceitou. O que ganhou teus carinhos, vivia só para amá-la. Aquele que ia perder, pensava só em matá-la. Ela vestida de noiva sai ser morta do templo. Quando apontou sua arma, a vista se escureceu. Thank you. Começamos o programa Raízes do Brasil desta sexta-feira, dia 28 de novembro, com Mococa e Moraci, que interpretaram de Jiménez e Reis Arrependimento. Foi o pedido do Rosalino Capote, do Jardim do Estádio, em Santo André. Ele ofereceu para os amigos do norte de Minas Gerais, Francisco, em Montes Claros, e para todos os ouvintes do programa Raízes do Brasil. Muito obrigado, viu, Rosalino Capote. E depois o popular Zezinho da Sanfona. O José Fernandes, do bairro Fundação São Caetano do Sul, pediu com Zé Bétio, do Pedro Raimundo, Saudades de Laguna. E o José Fernandes ofereceu para José Guilherme, do bairro do Caxingui, para Jorgão Pescador, o Pescador do Asfalto, para Ilza Moretti de Souza, da Vila Rica, e para Nelson Mates, de São Bernardo do Campo. Popular Zezinho da Sanfona, muito obrigado, José Fernandes, lá de São Caetano do Sul. Agora, com Zé Mulato e Cassiano, do Zé Mulato e Santinelli, Tarde Sertaneja. Depois com Zico e Zeca, de Palmeira e Mariozã, Curimbatá. Uma tarde sertaneja, quando o sol vai se escondendo, formando um lindo arrebol. E a cabocla com seu vestido de chita fica ainda mais bonita, exposta aos raios de sol, que despedindo o sol do mês de agosto vai beijando aquele rosto, sumindo na imensidão. E o caboclo admira sua amada na tardinha perfumada pelo aroma do sertão. E apaixonado com esse quadro perfeito, põe a viola no peito e canta essa canção. Não há, ó gente, ó cheia prateada, sujou longe na chapada, uma pose de rainha, e lança luz nas flores que vão se abrindo, talvez esteja sentindo ciúme da caboclinha, que nessa hora com a brisa nos cabelos, carinhando com desvelo, seu caboclo, seu farão. Mais uma vez põe a viola no peito e os dois cantam em dueto, envolvido de emoção. Nesse ambiente de ternura e nostalgia, embebidos da poesia, no catulo da paixão. Não há, ó gente, ou não, luar como ele. Não há, ó gente, ó não, no ar como esse do sertão. com saudade de você. Corimbatá, lambari, mandou dizer que a piaba tá doente com saudade de você. Fui convidado, tá fazendo 3 semanas pra dançar o cateretê na casa da Tabarana. O tambiú, que era um grande violeiro, tava dançando catira com Manti, seu companheiro. Curimbatá, lambari, mandou dizer que a piaba tá doente com saudade de você. E a traíra foi no baile e não dançou, só por causa que o cascudo, seu amor, lhe abandonou. Dançou o pago com a comadre piranha, já com tinga e o dourado também sacudiu as banhas. Saudade de você. Corimbatá, lambari, mandou dizer que a piaba tá doente com saudade de você. Fui convidado, tá fazendo 3 semanas pra dançar o cateretê na casa da Tabarana. O tambiú, que era um grande violeiro, tava dançando catira com Manti, seu companheiro. Que a piaba tá doente com saudade de você. Corimbatá, lambari, mandou dizer que a piaba tá doente com saudade de você. E a traíra foi no baile e não dançou, só por causa que o cascudo, seu amor, lhe abandonou. Dançou o pago com a comadre piranha, já com tinga e o dourado também sacudiu as banhas. Corimbatá, lambari, mandou dizer que a piaba tá doente com saudade de você. Corimbatá, lambari, mandou dizer que a piaba tá doente com saudade de você. Corimbatá, lambari, mandou dizer que a piaba tá doente com saudade de você. Nós ouvimos com Zé Mulato e Cassiano, de Zé Mulato e Santinelli, Tarde Sertaneja. Depois com Zico e Zeca, de Palmeira e Mariozã, Corimbatá. Você está ouvindo pela Rádio Cultura Brasil, Raízes do Brasil, com Muíbo César Curi. E não se esquecendo que no mês de dezembro, que daqui a pouco já vai estar começando, nós teremos sorteios diários de 3 CDs para o mesmo ouvinte. Portanto, do dia 1º ao dia 23 de dezembro, de segunda a sexta-feira, dentro do Raiz do Brasil, diariamente, um ouvinte será presenteado por sorteio com 3 CDs. O mesmo ouvinte ganhando 3 CDs por dia, no mês de dezembro, aqui no programa Raízes do Brasil. Agora a gente vai seguindo com Canário e Passarinho, que cantam A Dama de Vermelho, atendendo Antônio Egídio de Moraes. É o popular gaúcho lá do Picanço. E depois, com a Bery Caim, Porta do Coração, atendendo Maria dos Prazeres Bezerra de Melo, residente no Rio Grande da Serra. Vamos lá. Thank you.

Nós ouvimos com Canário e Passarinho, Diado Benatti, Jeca Mineiro, A Dama de Vermelho. Foi o pedido do Antônio Egídio de Moraes, o popular gaúcho lá do Picanço. Ele ofereceu para todo o seu pessoal lá da cidade de Rüsselsheim, na Alemanha, a cunhada Nelise, o maridão Walter Horst, as lindas sobrinhas Hebe e Catarina. Também ofereceu para a querida esposa Efrida, não é isso? Olha aí, no mês de dezembro, ele disse que a Nelise vem para casa do gaúchão passar alguns dias. Beleza, muito obrigado pela informação, viu, Gaúcho? Se der certo, quem sabe ainda acabo conhecendo pessoalmente a nossa querida Nelise, que ouve diariamente a gente lá na Alemanha, cidade de Rüsselsheim. Pedido depois foi da Maria dos Prazeres Bezerra de Melo. Ela reside no Riacho Grande. Faz tempo que ela não escreve, né? A Maria dos Prazeres Bezerra de Melo Silva. Pediu com a Bela e Caindo e Valdemar Assunção e Isidório, Porta do Coração. Vejamos para quem ela ofereceu. Para o Neto. Dia 17 do 10 fez aniversário. É isso? E também o sobrinho, Hugo Bezerra de Melo. Foi no dia 16 do 10. E no dia 17, o neto, Marcos Paulo Silva Arruda. Parabéns para os dois. Ô, Maria dos Prazeres, Bezerra de Melo Silva, muito obrigado pela carta, tá? E também mandou um beijão para a mamãe do Marcos, Maria Aparecida da Silva, e do titio José Aloísio da Silva. É o programa Raízes do Brasil, aqui na Rádio Cultura Brasil. Agora destacamos com Zilo e Zalo, de Sulino e Moacir dos Santos, Duas Rosas. Depois Vieira e Vieirinha vão cantar de autoria deles, Cravo na Cinta. Eu vendi minha boiada, gado de corte, gado leiteiro. Depois de entregar o gado, eu dispensei os meus companheiros. Preciso ficar pra trás, vocês podem voltar primeiro. Nessa cidade de Minas eu vou fazer curto paradeiro. À noite vou numa festa me divertir nesse chão mineiro. Ai, ai, ai. À noite eu fui na festa, vi uma mineira muito mimosa. Menina muito bonita que parecia um botão de rosa. Eu fui conversar com ela, só fui dizendo frase amorosa. Além dela ser bonita, era delicada e boa de prosa. Passeando ao lado dela, passei uma noite bem deliciosa. Ai, ai, ai. O leiloeiro da festa me fez surpresa de dar calor. Pois uma prenda em leilão que parecia não ter valor. Uma rosa perfumada, muito bonita na sua cor. A mineira olhava a prenda e suspirava cheia de amor. Eu olhava na mineira, do jeito que ela olhava na flor. Ai, ai, ai. A flor que estava em leilão por todas as moças foi cobiçada. E os moços queriam prenda pra presentear suas namoradas. Pra presentear a mineira, eu entrei firme nessa jogada. Enquanto eu tiver dinheiro, ninguém me tira dessa parada. Se for preciso, eu gasto todo o dinheiro da minha boiada. Ai, ai, ai. Rapaziada dava o lance e eu respondia sempre dobrado. Mineira batia a palma toda feliz ali do meu lado. Rematei a flor pra ela, o que eu gastei foi bem empregado. Mineira ficou com a flor, mas eu voltei muito apaixonado. Só não trouxe ela comigo, porque eu já sou um homem casado. Ai, ai, ai. Foi cornetinha e um anel de ouro no dedo e um cravo preso na cinta. Fora da natureza e a loirinha não se pinta. Se você me quiser bem, eu não quero que você minta. Casa com você e eu caso, nem que seus pais não consigam. Se vós quer ir, eu te levo na garupa do Pelinda. Chão de amor, não brinco, meu coração deve roxo, meio cor de vinho tinto. Sofre um coração de pedra que certos punhais não fica. Da palha, às vezes da ímpa, e a gente joga no quadro e às vezes pode dar o cinco. A gente arranja amorzinho e às vezes os caranjo finta. Nós ouvimos com Zilizano, do Solino e Moacir dos Santos, Duas Rosas. A seguir, Vieira e Vieirinha cantaram, de autoria deles, Cravo na Cinta. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. E agora vamos atender Laércio José Augusto, da Vila Santa Isabel, com Andréia Andrade e Flor do IP. Depois atenderemos a Miguel Fernandes e a Terezinha do Bairro da Moca, que pediram com Nardelli, Mate Amargo. Eu nasci no mês de agosto, o mês da flor do ipê. Os campos ficam floridos, que dá gosto a gente ver. Mas para mim é tristeza, não posso me compreender. Eu nasci no mês de agosto, mas foi só para sofrer. Ai, ai, ai. Da minha infância querida, eu não consigo esquecer. Na porta da minha escola, um lindo pé de ipê. Na hora do meu recreio, ali eu me descansava. Parece que as flores dizia: a minha infância terminava. Ai, ai, ai. Logo veio a mocidade, pequenos dias e sonhos. Passou na velocidade do terminar de um sonho, transformando meu sorriso num simples amargo pranto que chora ao ver no presente estes meus cabelos brancos. Ai, ai, ai. Agora velho e cansado, me resta pouca lembrança. Olho no campo da vida, pequenas rosas balança. No mês de agosto eu vejo os lindos pés de ipê. As flores nascem de novo, só eu não volto a nascer. Ai, ai, ai. Seguimos no Raiz do Brasil com Andrei Andrade, deles ele chama Flor do IP, atendendo o pedido de Laércio José Augusto, residente na Vila Santa Isabel. Ofereceu para a irmã Veridiana, para o cunhado Gilson, para a esposa Maria Elisa e para o filho Mateus. A todos vocês, o Laércio José Augusto deseja um grande abraço e manda um grande beijo. Para a irmã Veridiana, o cunhado Gilson, a esposa Maria Elisa e o filho Mateus. E os nossos abraços também aqui da equipe do Raiz do Brasil. Pedido depois o Miguel Fernandes e a Terezinha do Bar da Moca, com Nardelli do Dante Santoro, Mate Amargo. E ofereceu para quem? Para o pessoal Alcides Fulanetti, que diz que é o maior pescador de bagre de São Paulo. Olha, esta eu não sabia, viu, Fernandes? Ô, Alcides Fulanetti, pescador de bagre de São Paulo. Poxa. E ainda ofereceu para o Alessio Pompilho e a Isa Cunha. Muito obrigado, Miguel Fernandes e a Terezinha. Agora destacamos com o Tião do Carre Santarém, do Tião do Carre Ademar Braga, Sonho de Caboclo, depois Vadique e Vidoco, canto de Nonô Basílio Índio Vago, Mágoa de Boiadeiro. Palavras tão bonitas, caprichei na escrita e também fiz uma canção. Fui no jardim, colhi as flores mais belas, margaridas amarelas e a rosa branca em botão. Com muito gosto arrumei nossa casinha, da sala até a cozinha, encarpi todo o quintal. Rocei o pasto e consertei a porteira, enfeitei a casa inteira como se fosse o Natal. Lá na varanda amarrei de novo a rede, ajeitei bem na parede o quadro da Santa Ceia. No chão da sala, tudo de terra batida, dei uma boa varrida, não ficou um grão de areia. Na nossa cama pus a coxa de piquê, com as beiradas de crochê que você fez tudo à mão. Troquei as folhas com capricho e muito esmero, as penas do travesseiro e palhas novas no colchão. Chegou o dia que você ia voltar, eu cheguei até chorar de tanta felicidade. Levantei cedo e me arrumei com muito zelo, reparti bem o cabelo igual gente da cidade. Botina nova que me apertava um pouco, calça de brim, arranca toco e bigode bem aparado. De lenço branco, camisa preta de lista, eu parecia um artista daqueles bem afamados. E bem na hora que passava a jardineira, me deu uma tremedeira quando a porteira bateu. Saí correndo lá pras bandas da estrada, pra ver a sua chegada, você não apareceu. Ó jardineira, foi sumindo no estradão, levando a minha ilusão e a tristeza que ficou. Foi só um sonho, sentei na cama chorando, hoje está fazendo um ano que você me abandonou. Yeah. tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. A gente usava quatro ou cinco sinuelos pra trazer os pantaneiros no rodeio da boiada. Mas hoje em dia tudo é muito diferente. Com o progresso nossa gente nem sequer faz uma ideia que entre outros foi peão de boiadeiro por este chão brasileiro, os heróis da epopeia. Tenho saudade de rever nas corrutelas as mocinhas na janela acenando uma flor. Por tudo isso eu lamento e confesso que a marcha do progresso é a minha grande dor. Cada jamanta que eu vejo carregada transportando uma boiada me aperta o coração. E quando olho minha traia pendurada, de tristeza dou risada pra não chorar de paixão. O meu cavalo relinchando pasta fora, que por certo também chora na mais triste solidão. Meu par de espora, meu chapéu de aba larga, minha flua de carga, meu berrante o vagão. O velho basto, o sinete, o apeiro, o meu laço e o cargueiro, o meu lenço e o gibão. Ainda resta a goiaca sem dinheiro deste pobre boiadeiro que perdeu a profissão. Não sou poeta, sou apenas um caipira, e o tema que me inspira é a filha de peão. Quase chorando, imbuído nesta mágoa, rabisquei estas palavras e saiu esta canção. Canção que fala da saudade das pousadas que eu fiz com a pionada junto ao fogo do galpão. Saudade louca de ouvir o São Manhoso, teu berrante preguiçoso nos confins do meu sertão. Nós ouvimos com Tião do Carre Santarém, de Tião do Carre Ademar Braga, Sonho de Caboclo. Depois, Vadique e Vidoco cantaram de Nanô Basile e Índio Vago, Mágoa de Boiadeiro. Homenageado do dia. Hoje é uma homenageada, e que homenageada, Zezinha da Sanfona. Descendente de italianos, recebeu o apelido de Zezinha ainda criança. Começou a estudar acordeon aos 9 anos de idade e teve como professor Ângelo Reale, que a ensinou a tocar de ouvido. Em 1953, formou-se em música clássica no Conservatório Edir Bereles. Sua carreira musical teve início no ano de 1946, quando, aos 18 anos, foi convidada por Zulmiro, do Trio Mineiro, a ligar-se à música sertaneja. Em 1947, convidada por Tonico Tinoco para excursionar com eles, o que fez durante 8 meses. Em 1951, gravou pela Toda América seu primeiro disco solo, interpretando ao acordeon a valsa brejeira e a mazurca alegria, parcerias com Luizinho. Em 1956, ingressou na RCA Vídeo, onde estreou interpretando Tarantela Baixa Itália, do Luizinho, Vicente Lia e Neno Silva, e a polca Na Porta do Circo, de Moacir Braga. Em 1957, gravou o dobrado Dois Corações, de Pedro Salgado, e o baixista Cigana Te Enganou, de J.M. Alves. Em seguida, A Zezinha juntou-se a Luizinho e Limeira, dois irmãos, formando o trio Luizinho, Limeira e Zezinha. Foi o mais famoso da música sertaneja, recebendo o título de o Trio Orgulho do Brasil. Com o fim dos programas de auditório, tornaram-se difíceis as viagens e o trio se desfez. Retirou-se de cena artística. Zezinha recebeu o título de Imperatriz da Harmônica. Com ela, do Luizinho e a própria Zezinha Mato Grossense, e depois de autoria dela, Só Pena Que Voa. We'll be right back. A nossa homenageada do dia, acordeonista Zezinha. Dela e Luizinho Mato Grossense, depois de autoria dela, Só Pena Que Voa. E agora uma pausinha pro cafezinho, estaremos de volta daqui a pouquinho. Entrevistas, reportagens e música brasileira. Estúdio Brasil, de segunda a sexta, às 9 da manhã. Samba, choro e companhia. Duas horas com o melhor dos primeiros gêneros musicais do Brasil. Todos os dias, às 8 da noite. Samba, choro e companhia. Aqui na Rádio Cultura Brasil. Diariamente, a Rádio Cultura Brasil leva ao ar a seleção do ouvinte. Para participar, basta enviar uma relação de 20 músicas brasileiras adequadas à nossa programação para a Rádio Cultura Brasil. Seleção do ouvinte. Rua Seno Esbrig, 378, Água Branca, São Paulo. CEP 050-36900. Se preferir, mande um e-mail para seleçãodoouvinte@radioculturabrasil.com.br ou preencha o formulário em nosso site radioculturabrasil.com.br. Em sua seleção, devem constar nome, endereço e telefone. Seleção do ouvinte, todos os dias, às 11 da manhã. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. Voltamos a apresentar Raízes do Brasil, com Ibo César Cury. E já no próximo intervalo, a participação da nossa querida Cirlei Ribeiro. Vamos ouvir com o Tião Brasil e Parentinho, do Teddy Vieira e José Russo, Relógio Quebrado. E depois, Solene Sorridente, cantam de Djalma Silva e Dedé Andrade, Minha Viola. Contar uma passagem na vida de dois irmãos que viviam discutindo a respeito religião. José, que era o mais velho, tinha sua devoção e na hora de deitar fazia sua oração. O seu irmão Dorvalino falava dando risada: deixe de falar sozinho, isso não adianta nada. É melhor você dormir pra acordar de madrugada. Eu não vou perder o sono pra escutar conversa fiada. Você não acredita, não lhe obrigo a acreditar, mas que existe outro mundo pra você quero provar. Se acaso eu morrer primeiro, minha alma se salvar, vou fazer-lhe uma surpresa que você não vai gostar. Um dia José foi embora e pro seu irmão falou: fique com este relógio, lembrança do nosso avô. E nunca mais se encontraram e muito tempo passou. E o relógio quebrado na parede ali ficou. Thank you. Certa noite o Torvalino acordou muito assustado, ouvindo aquelas batidas devagar, bem compassado. Contou 12 badaladas com seu corpo arrepiado, meia-noite que marcava no seu relógio quebrado. Passou a noite nervoso com o que lhe aconteceu. No outro dia cedinho o telegrama recebeu. Abriu pra ver o que era, o seu corpo estremeceu. Dizia que à meia-noite seu irmão José morreu. Sem a minha viola eu não fico, ela quem me dá força pra cantar. Ai de mim se não fosse a viola, aqui no meu sertão sem voar. Sem a minha viola eu não fico, ela quem me dá força pra cantar. Ai de mim se não fosse a viola, aqui no meu sertão sem luar. Não deixo a minha viola, sem ela não posso viver. Só ela me dá inspiração e eu posso cantar pra você. Só ela me dá inspiração, eu posso cantar pra você. A viola que mata a saudade que eu trago no meu coração. Nós vivemos perdidos na noite em busca de nova ilusão. Nós vivemos perdidos na noite em busca de nova ilusão. Viola às vezes entristece por sentir a falta de alguém. Vou vivendo a vida sonhando, esperando alguém que não vem. Vou vivendo a vida sonhando, esperando alguém que não vem. Nós ouvimos com Tião Brasil e Parentinho, do Teddy Vieira e José Russo, Relógio Quebrado. E depois Solene e Sorridente cantaram de Djalma Silva e Dedé Andrade, Minha Viola. E agora é a sua vez, Sirlei Ribeiro, muito bom dia. Bom dia, Muíbo. Bom dia a você que acompanha o Raízes do Brasil. Hoje a minha dica é um showroom de artesanato que pode ser conferido até 5 de dezembro no Shopping Porto Geral, bem no centro de São Paulo. É uma iniciativa da SUTACO, a Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades, com o objetivo de tornar o contato entre o artesão e o lojista mais fácil e também divulgar a diversidade e as tendências dos vários tipos de artesanato do estado de São Paulo. A exposição, em parceria com o Sebrae, reúne mais de 1.000 peças feitas por cerca de 200 artesãos em cerâmica, escultura e até reciclagem. Dessa forma, acredita a Sutaco e também o Sebrae, os comerciantes terão a oportunidade de ampliar os seus estoques para as vendas de Natal com produtos diferenciados. Isso porque, por conta da forte miscigenação cultural, o estado de São Paulo tem artesanato de todas as regiões do Brasil. São milhares de artesãos que trabalham individualmente, em grupos familiares ou ainda em associações e cooperativas, que têm nessa atividade a principal ou ainda a única fonte de renda. Anote então, Shopping Porto Geral, na Ladeira Porto Geral, número 14, terceiro subsolo, de segunda a sábado, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Essa é a dica de hoje, um bom dia e até amanhã. Se Deus quiser, muito obrigado, Sirlei Ribeiro. Até segunda-feira, né, querida? Que amanhã o sábado ela não participa. Bom, qualquer dúvida que você queira esclarecer, qualquer pergunta que você queira fazer à nossa querida repórter Sirlei Ribeiro, você pode se utilizar de dois telefones. De segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até às 6 horas da tarde, os telefones à sua disposição são estes: 2182-3081, 2182-3082. Se você é internauta, acompanha o Raiz do Brasil e quer também esclarecer qualquer dúvida, quer fazer alguma pergunta para Sirlei Ribeiro, você pode se utilizar do nosso e-mail, raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. Telefonando ou usando a internet para se comunicar com a gente a respeito das participações da Sirlei Ribeiro, você aproveita a oportunidade e deixa seus pedidos musicais anotados para serem atendidos de segunda a sábado aqui no programa Raízes do Brasil. E a gente vai seguindo com o Raiz do Brasil, atendendo agora a Edemiro Pedrão do Jardim São Paulo. Ele pediu com Ramiro Viola e Pardini Caboclo Infeliz. Depois atenderemos a nossa querida florista Isa Cunha do Jardim Sara no Rio Pequeno, que pediu com Zé do Cedro e João do Pinho o Retrato do Meu Sertão. Iludido por parentes, eu saí lá do sertão. Mudei pra cidade grande tentar outra ocupação. Aos poucos fui percebendo que era pura ilusão. Sou especialista em roça, em lida de criação. Mas aqui não tem valor esta minha profissão. Sentindo o peso da idade, caí na realidade, não encontro solução. Lá não me faltava nada, eu me sentia feliz. Foi muito precipitado pra fazer o que eu fiz. Dizem que a felicidade não chega a criar raiz. No mundo tudo se acaba, o ditado mesmo diz. Das filiais do sofrimento, o meu peito é a matriz. Dos caboclos de verdade, que vieram pra cidade, eu sou o mais infeliz. Fiz todo esse sacrifício pra ver os filhos estudados. Bem de tudo que eu tinha, a colheita e todo o gado. Eu julgava uma fortuna, tudo que eu tinha juntado. Mas não levou muito tempo, comecei a passar apertado. Sem estudo e sem dinheiro, vejo meus filhos frustrados. Pelo pão de cada dia, trabalho de boia fria, nem sequer sou registrado. Neste amontoado de casa acabou minha alegria. Eu não tenho mais espaço pra fazer o que eu fazia. Só saio da minha casa pra embarcar no boia fria. Não sai da minha lembrança o sertão onde eu vivia. Só resta pedir a Deus pra quando eu morrer um dia, pra me dar paz e sossego no meu último aconchego, minha eterna moradia. Meu sertão, para não morrer aos poucos, quero ouvir a siriema e o latido do pitoco, até mesmo o corujão canta em cima do toco. Quero ver os violeiros junto com os catireiros sapateando no terreiro, no meu rancho de caboclo. Quero ouvir nas tardezinhas a perdiz e o jaó, e ando na capoeira o chitã e o chororó. Quero ver bando de uru e o gemido do socó. Quero ver boi viajando, o berrante repicando, a poeira levantando, formando nuvem de pó. Quero ver as verdes matas e a florada das paineiras, ver as águas cristalinas rolando lá na pedreira, o batido do monjolo e o rangido da porteira. Quero ver de pé no chão as caboclas no sertão festejando São João e atravessar suas fogueiras. Quero ver cantar na roça na tarde de mutirão, a bonita cana verde, a quadrilha e o vilão. Quero ver tirar da mata as coras no carretão. Quero ver peão domando e burro chuco corcoviando e sinha rita te serpando e fazer roupa de algodão. Quero ver sim a Joana tira leite e fazer queijo. Quero ver tornar farinha no sistema sertanejo. Toma leite na mangueira pra matar o meu desejo. Quero ver mais outras vezes os folhões de Santo Rei festejando dia 6, coisas que aqui não vejo. Nós ouvimos com o Ramiro Viola e Pardini, do Ramiro Viola e Tico Andrade, Caboclo Infeliz. Nós atendemos a solicitação do Edemiro Pedrão, residente no Jardim São Paulo. Ofereceu para a esposa Lourdes, para o filho Fábio, ou para os filhos, né? Fábio e Marçal, Carla, Regiane, Marcos, nossa, que beleza. Para os netos, é Amanda, Fábio Júnior e Marcelo. Também ofereceu para o Chorão de Osasco. Olha, eu queria ter notícia, viu, do nosso querido Chorão lá de Osasco. Faz tempo que não escreve, faz tempo que não se manifesta. E também o Demiro Pedrão ofereceu para toda a equipe da produção do Raiz do Brasil. Muito obrigado. Pedido depois da Isa Cunha, que mora no Jardim Sara, no Rio Pequeno, com Zé do Cedro e João do Pinho, de Joaquim Moreira, Retrato do Meu Sertão. Ela ofereceu para o Antônio Egídio de Moraes, o popular gaúcho lá do Picanço, para todos nós. E também para o Nelson Gomes, compositor, e para o amigo Pedro. Todos os oferecimentos da Isa Cunha aqui no programa Raízes do Brasil. E ainda hoje, no final do programa, estaremos sorteando Assis Ângelo apresentando inéditos do Capitão Furtado e Theo Azevedo. São músicas inéditas do Capitão Furtado e Theo Azevedo, agora gravadas por Theo Azevedo e várias duplas maravilhosas. É um CD extraordinário. Vamos seguindo com o programa Raiz do Brasil. Agora trazendo com Roberto Correia, de Pedro de Sá Pereira e Ari Pavão, Chuá Chuá. Depois com Rei Gaspar e Baltazar, de Moacir dos Santos e Paraíso, Cantinho do Planeta.

conforme o assunto da moda, água dos meus olhos caem. O que eu fiz antigamente, hoje eu não faço mais. Meus cabelos embranqueceram, são coisas que a idade traz. Eu comparo a mocidade com a flor que murcha e cai no ramo em que foi nascida, não se ergue nunca mais. Sorrisos são alegres, não demonstro que estou triste. Minha mágoa é um segredo, é uma lei que me assiste. Você já deve saber, se um dia eu te perder, meu coração não resiste. Nosso amor, nosso segredo, só nós mesmo que sabemos. Por amarmos loucamente, o quanto que sofremos. Quando estivermos casados, sentiremos realizados e o passado esqueceremos. Você sabe, meu amor, que te amo loucamente. Eu sei que você não sabe o que meu coração sente. Você sabe que não sei te arrancar da minha mente. Seu amor será só meu, você já me prometeu me amar eternamente. Ser poeta, não estudei pra rimar. Tenho verso na cabeça, mais que letra no jornal. Peixe grande não me engasga, lambari quer me engasgar. Eu trago no meu pescoço, enrolado num patuá. Coração do sapo seco, o encanto não quebrar. Sou filho da cobra verde, neto da cobra coral. Eu mato sem fazer sangue, engolo sem mastigar. Arranco toco com raiz, no chão não deixo sinar. Já tirei peguei uma macumba no chifre do maruá. Eu já vi dois grãos de milho na desquarta de fubá. Quando eu entro num catia, eu toco o parque azar. Faço viola sem corda nas minhas garras mundial. Eu danço por cima d'água, faço poeira levantar. Quando viajo de avião, eu saio pra tomar o ar. Coração das sete linhas tá comigo no Ibornar. Eu tirei carro da lama com uma junta de gambá, com leite da capa preta que eu matei de um bananá. Com duas garrafas d'água fiz um mujolo tocar, viajei 70 léguas no lombo de um piriá. Tem um prêmio do governo aquele que me encontrar. Nós ouvimos com Lio e Léo, Zé Claudino e Zé Carreiro, Minha Mocidade, com as irmãs Freitas, Delas e Lorival Seriano, Jovem Diferente, com Bate Pé e Catireiro, Bate Pé e Flor da Serra, os compositores, Sete Linhas, músicas escolhidas por Tânia Rodrigues, que reside no bairro do Sumaré. Como é que está o Sumaré, hein, Tânia? Tá bom, viu? Belo bairro, né? Isso. Bairro famoso por causa da antiga Rádio Tupi, não é isso? É, exatamente. Beleza. E na família, como é que você está? Tá tudo bem. Tá, tem filhos? Não, não tenho filhos, não. É solteira? Sou solteira. Ah, então tem muita coisa pela frente ainda, não é isso? É, verdade. Tá, muito obrigado por sua participação e por prestigiar a gente ouvindo diariamente o programa Raiz do Brasil, tá bom, Tânia? Obrigada a você. Tá, um beijo pra você. Outro. Tchau, querido. Tchau. É o programa Raiz do Brasil, na Rádio Cultura Brasil. Diariamente, das 5 às 7 horas da manhã. Nos domingos, sem atendimento de cartas, mas de segunda a sábado, como vocês percebem, sempre com a participação dos ouvintes. Nas sextas-feiras, o ouvinte que participa do Cantinho do Ouvinte fala por telefone diretamente da casa dele e escolhe as músicas para serem tocadas neste horário em nosso programa. Agora a gente vai seguindo com Pedro Paulo e Paulo Vitor cantando de Domiciano e Pedro Paulo, adubando as raízes. Depois com Pedro Benzé da Estrada e Celinho, do Sulino e Ted Vieira, Velho Peão. Comecei cantando a terra, e a terra ainda canta. Na poesia pé de serra, os versos têm mais encanto. Acima as falam do chão, tem o cheiro lá do mato. Escrevo com coração, não fugi da tradição. Não sou um filho ingrato. Comecei com uma viola, minha paixão primeira. Com ela sigo feliz, adubando as raízes da cultura brasileira. Mesmo que hajam crises, a bandeira está segura. Quem abandona as raízes compromete as estruturas. Se disserem que eu mudei, pode crescer a boato. A bandeira está na mão, não fugi da tradição. Não sou um filho ingrato. Comecei com a viola, minha paixão primeira. Com ela sigo feliz, adubando as raízes da cultura brasileira.

que bater num inocente é uma grande covardia. Mais de um ano internado, os doutores sempre dizia: o menino não tem cura. Essa frase repetia. A situação seu filho curado da moléstia que sofria. Ali mesmo ajoelhado, o juramento fazia: Deus programa sertanejo, vamos ouvir todo dia. Nós ouvimos com Caçula e Marinheiro, de autoria dos dois, Cantinho do Céu. Foi o pedido de Antônio Borges de Santana, residente no Jardim Paulista. Já há algum tempo, ele e a esposa Delfina Maria comemoraram 27 anos de feliz enlace matrimonial. É isso, né, Antônio Borges de Santana? Pois é, foi no dia 25 de julho. Eles completaram 27 anos de casados. Por isso que ele participou agora, pediu essa música para oferecer para a querida esposa, Delfina Maria. Um beijão para vocês, parabéns, viu? 27 anos de feliz enlace matrimonial. E foi para isso que Antônio Borges de Santana, Jardim Paulista, pediu e ouviu com Caçula e Marinheiro, Cantinho do Céu. Parabéns para ele e para a esposa, Delfina Maria. Pedido depois o Pedro Marques, do Tucuruvi, Zona Norte, com Leôncio Leonel, de Alexinho, Santo Marassati, Tony Magalhães, o Milagre da Viola. Ele ofereceu para toda a equipe do programa Raiz do Brasil. Muito obrigado. E agora, enfiando a mão aqui e tirando a carta presenteada com o Capitão Furtado e Theo Azevedo, é do Miguel Fernandes, lá da Moca, ele e a Terezinha. Aliás, eles escrevem bastante para cá, né? Parabéns, viu, Miguel Fernandes? Parabéns, Terezinha. Vocês acabaram de ganhar esse CD que a Cisângelo produziu, trazendo músicas inéditas de Capitão Furtado e Theo Azevedo. Pode aguardar que a produção se comunica com vocês. Para finalizar o programa de hoje, do Monte Amaraí, de Nenete e Francisco Lacerda, Terra Querida. Pais, pois a saudade já não suportava mais. Sou brasileiro, descendente de Tupi. Eu vim rever minha terra onde nasci. É que a saudade apertou meu coração.